Oi, eu sou a Val. Oi, aqui é o seu Baque. Aqui é o Eduardo Spor. Bom, o nosso convidado de hoje já é conhecido pelos leitores do blog do seu Baque. É o Eduardo Spor, autor do best-seller A Batalha do Apocalipse, que é um livro que já foi resenhado aqui no blog, já teve promoção e tudo. O Eduardo tá lançando o segundo livro dele, Filhos do Éden. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, prazer estar aí com vocês. Espero que a gente faça um papo legal aí durante esse tempo de programa aí. Pra gente começar, tô segurando aqui a minha edição dos Filhos do Éden. Uhum. Quando eu abri, tem a apresentação ali, a mensagem pros leitores da Batalha do Apocalipse. Até tava conversando isso com a Val, a gente se sentiu bastante parte daquilo ali. Até que tu falou também no Nerdcast 276. Uhum. Eu lembro isso, que no ano passado, quando eu fui na Feira do Livro e que eu te pedi os autógrafos, eu disse, pô, esse aqui a gente vai sortear no blog. A gente ficou com um sentimento na época, assim, que, pô, isso aqui, a gente não vai ligar pra editora e pedir um exemplar. A gente não vai mandar um e-mail pro Eduardo e pedir um exemplar. A gente vai comprar o livro, vai sortear pros nossos leitores, porque o livro é bom. A gente tem que mostrar pras pessoas que esse livro é muito bom. A promoção no blog foi muito legal, fez muito sucesso e a gente ficou muito feliz de poder divulgar o teu livro. Quando a gente leu no Filhos do Éden, pô, a gente se sentiu super feliz. Parecia que a gente fazia parte daquele universo. Isso, é. Bom, quem me acompanha já sabe que, assim, eu tentei falar isso, na verdade, não, colocar isso todas as mídias possíveis, né, assim, eu já tinha falado isso no meu blog, no próprio Nerdcast, só que também quis colocar também no livro, sacramentar no livro, né, que fica uma coisa bem sacramentada, assim, cara, é isso mesmo que eu falei ali, e o que eu falei também no Nerdcast, e também o que eu vejo muito nesses bate-papos que tem, assim, pelo país, sabe, é uma coisa que me deixa muito feliz, realmente, assim, cara, e não tenho dúvida de que vocês todos foram parte disso, por isso que eu resolvi incluir aquela apresentação ali, aquele prefácio, tudo pra deixar isso bem claro, sabe? Porque eu acho também importante ter esse carinho com os leitores, com o público, sabe? Tipo, até porque eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, entendeu? Assim, eu falo isso também até pros meus alunos também. Acrescenta muito mais. Então, sei lá, eu fico... Era o mínimo que eu podia fazer. Não tenho a menor dúvida disso, né? Mas, Eduardo, conta pra gente um pouquinho, assim, bem breve, de como é que tu começou a escrever e quando foi que esse tino, assim, da literatura bateu em ti? Com 6 anos de idade eu comecei, né? Essa pergunta é até legal, porque recentemente tem... As pessoas têm feito essa pergunta, assim, eu acho legal responder, porque até demonstra um pouco, me falaram, acho que foi anteontem, quando eu tava em Campinas, eles me perguntaram, assim, se em algum momento eu pensei em desistir, se eu desistiria, por exemplo, se eu não tivesse conseguido ser publicado, né, pela Nerd Books, ou mesmo pra uma editora maior, pela Record, se eu desistiria, e eu falei, até botei isso no Twitter hoje, né, que eu desistir não era uma opção, e eu te digo, por quê? Porque eu sempre amei fazer aquilo que eu faço. Sempre amei escrever. Então, desde os 6 anos de idade, eu escrevo. Então, mesmo se eu tivesse alguma outra profissão, né? Eu sou jornalista, mas mesmo se eu tivesse outra profissão como médico, advogado, qualquer coisa assim, de qualquer maneira, eu ia continuar escrevendo, porque, paralelamente a qualquer carreira que eu tivesse, porque é aquilo que eu amo fazer. Assim como tem muita gente que eu conheço, que tem outras carreiras e desenham, adoram desenhar. Então, cara, isso aí, não existe essa coisa, não passa pela cabeça essa coisa de não escrever ou desistir de alguma coisa, isso não existe. E comecei a escrever já muito cedo, né? Quando a criança começa a raciocinar aos 5, 6 anos, eu gostava de criar histórias, mesmo antes de conhecer RPG. Mesmo. A primeira história que eu criei foi um filme que eu fui ver, o ET, o Extraterrestre. Vocês conhecem? Sim, claro. Conhecer, claro, né? Claro. Eu voltei pra casa, tinha 5, 6 anos, voltei pra casa, adorei aquele filme na época, fiquei maluco, comecei a escrever uma história em quadrinho lá, tentando reproduzir, fazendo uma coisa parecida. E desde então, cara, acho que foi a primeira história que eu escrevi, e desde então, continuei sempre escrevendo, sabe, ao longo do colégio, da faculdade, sempre escrevi, assim, era uma coisa que eu realmente amava fazer, entendeu? Talvez por isso que eu tenha conseguido lançar um livro mais tarde, porque essas coisas que eu produzi serviram como escolas, exatamente, né, como uma base, foi uma escola minha, né? Então as pessoas perguntam, você lança o primeiro livro e é um sucesso, e é publicado e tal, na verdade nem foi o meu primeiro livro, já tinha escrito, cara, um montão de livro antes desse, né? Então, não é uma coisa gratuita, assim, né? Então, era uma coisa que eu amava fazer. Então, surgiu já bem criança, assim, né? Depois eu comecei a escrever, comecei a ganhar alguns concursos, primeiro no colégio, depois na faculdade, né? Assim, tipo, concurso de contos, tal, de coisa assim. E aí, aquilo foi me estimulando e continuei sempre em frente, sabe? Resumidamente, é isso. Tá, e uma curiosidade que eu tenho, quando é que tu começou a escrever ou começou a te interessar por fantasia épica, né? Que é o gênero da Batalha do Apocalipse, conhecido, Filhos do Éden. Quando veio esse interesse? Olha, a coisa da fantasia e da aventura foi uma... eu sempre tive, né? Então, mais uma vez, assim, essa primeira história foi aos 6 anos, aos 4 anos. Eu me lembro que eu fui ver Star Wars com meu pai, né? Que não é fantasia, mas é aquela aventura, tem uma coisa meio fantástica, mitológica, né? E até meio espiritualista, né? No caso da força e tal. Vocês devem conhecer bem Star Wars, devem entender o que eu tô falando da, em relação à série, série clássica, principalmente, né? Sim, com certeza. Então começou ali, né? Começou com Star Wars, depois eu fui seguindo esse caminho, né? Fui vendo muitos filmes de aventura, muitas histórias de aventura e tal. Eu acho que depois muita ficção científica também, adorava ficção científica, né? Desde o Battlestar Galactica antigo, né? Um pouquinho de Star Trek, sempre gostei, né? Então, aí que veio, aí uma coisa puxou outra, ficção científica puxou a fantasia, e depois, mais tarde, não preciso nem dizer que eu comecei a jogar RPG, né? Como é que tu começou no RPG? Ah, eu comecei de uma maneira, assim, foi o primeiro jogo que eu tive de RPG, né? Eu fui convidado, porque se tinha no meu colégio de recuperação, no tempo normal das aulas. Então, por exemplo, você tinha lá aula de português, geografia, história e matemática durante o período de aula, né? Todos os tempos de aula. Se eu só fiquei em recuperação, por exemplo, em matemática, eu ia assistir a aula de matemática, ficava, sei lá, o tempo que eu quisesse fora e voltava depois. E nesse tempo, tinha uns amigos meus, um amigo que morava ali perto, até devem conhecer ele do Nerdcast, que é o Andrés, que ele Nerdcast chamamos ele de amigo imaginário. Que por sinal foi o cara também que fez os desenhos da edição especial, né? Aí a gente ia pra casa dele e jogava RPG e tudo. Ele começou. Aí, primeira vez, eu não conhecia RPG, fui jogar, me deram lá um personagem, um bárbaro, numa arena. Tive que sair, que ir embora e acabei morrendo. Me mataram. Aí na hora eu fiquei, pô, chateado. Eu falei, cara, que coisa chata, sem graça, tudo e tal. Eu não vi sentido naquilo. Aí eu fui andando pra casa do meu pai. Aí no caminho que eu não fui andando, eu comecei a pensar naquela coisa. Eu comecei a criar na minha cabeça, né, a imagem. Comecei a inventar lá a imagem da arena, a imagem dos gladiadores, tal, daquela coisa toda. E aí, cara, assim, aí eu comecei a... Pô, essa parada é legal. Quero jogar de novo. Jogar direito. Fazer um personagem direito e jogar. E a gente começou a jogar. Foi assim que eu comecei no RPG, né? E aí, naturalmente, até me ajudou a ter eu fui redescobrir aí o hábito da leitura quando eu comecei a ler aqueles livrinhos do Dragonlance, né? Que é um mundo de RPG e que eu jogava nesse mundo. Então eu comecei a ler os livrinhos pra poder conhecer o cenário. Daí em diante comecei a me apaixonar por literatura de fantasia, né? Comecei a ler bastante literatura de fantasia. Foi a partir daí. Tu falou do Dragonlance, a gente que acompanha bastante o Nerdcast sabe que tu gosta de Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis. Você já me conhece bem meus hábitos, né? É engraçado que vocês são mesmo os amigos que às vezes nem me conhecem pessoalmente, né? Você me conhece, né? Mas eu digo... E aí, às vezes, realmente se identifica, né? O que é maneiro. A gente sabe um monte de ti, né? A gente já escutou todos os Nerdcasts. Alguns mais de uma vez. Eu me lembro, até comentei isso com a Val, e a Val ficou dizendo assim, Rodrigo, tu é louco. Que quando eu fui na Feira do Livro, que eu cheguei na mesa e pedi o autógrafo, eu não me dirijo assim, Eduardo, pode, por favor, autografar meu livro. Eu cheguei e disse assim, ó, Dudu, porque... Ah, pois é, eu tenho uma pergunta sobre isso. Assim, sabe que nerd, a gente é bem intenso, né? Nerd, assim, quando gosta e quer se aprofundar em tudo. Com certeza, essa é a característica dos nerds, né? Dos nerds. Só que aí tem uns que levam isso pra aquele lado mais bizarro. E aí eu queria te perguntar, assim, se tu tem algum stalker que, tipo, te chamam de Dudu, assim, que nem o seu Bach, ficam te alucinando no Twitter, assim, tipo, o seu Bach. Além do seu Bach, tu tem algum outro stalker? Não, eu acho que não tem muito isso. Eu acho que chamar de Dudu, isso não tem problema, não. Pelo contrário, eu acho legal, eu acho um carinho, né? Assim, eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu acho que também é importante você, até como figura pública, assim, manter um certo limite, né? Mas eu nunca tive nenhum problema, assim, tipo, não é limite de... Você pode conversar com a pessoa e tal. É claro que a pessoa pode ser um pouco invasiva, por exemplo, né? Tipo, sei lá, se tiver alguma mulher que tentar te beijar, coisa assim. Isso nunca aconteceu comigo, entendeu? Mas não tô falando nem fisicamente. Às vezes, de repente, a pessoa pode querer, sei lá... Descobrir onde é que é a casa, essas coisas, né? Mas isso aí... Cara, eu nunca tive problema com isso e também não... Meu público não é assim, entendeu? Eu acho que você acaba justamente... Eu acho que isso é uma coisa que passa até inconscientemente, fica subentendido, que eu acho que a galera que me conhece, assim, do Nerdcast, sabe um pouco como eu sou. E o pessoal não passa muito dos limites, assim, né? O que chama de passar dos limites? É você respeitar, todo mundo me respeita. Nunca tive grandes problemas, assim, né? Então, não tem nenhuma história de stalker, não. Sinceramente, não tenho. Não que eu lembre, assim, nada que tenha sido ofensivo ou mesmo agressivo e tal. Tem os malucos, né? Mas não, assim, no sentido de stalker. Tem maluco que passa e-mail, né, perguntando se as coisas do livro são verdade e tal. Mas aí mas isso é o máximo que tem, né? Eu sempre respondo colocando a galera no nível da sanidade, assim, falando que aquilo é fantasia, tudo e tal. Maluco tem. Agora, stalker, não acho que... Não lembro de nenhum caso do stalker, não. Assim. Porque assim, né, Eduardo, pessoal escuta tanto vocês, escuta tantas histórias no Nerdcast que vocês contam, da vida, da infância, dos planos. O pessoal conhece mesmo vocês. Quando eu conheci o Jovem Nerd, o Azaghal, eu cheguei e pra mim foi como se eu já conhecesse eles. Eu cheguei, pô, e aí, Jovem Nerd, tudo bem? Me aproximei deles como mais ou menos porque eu já conhecia eles. Com certeza, eu acho que o pessoal tem bastante mesmo. Isso com vocês, né? Você sabe que uma vez eu tava, tem uma história engraçada que eu cumprimentei o Miguel Falabella na rua. Sem querer. Como assim? Eu falei assim, eu passei por ele, aí eu, cara, na hora a minha mente, assim, deu um tilt, porque eu vi o cara todo dia no vídeo show, lembra da época do vídeo show? Sim, óbvio. E aí a minha mente, como eu tenho, meu raciocínio já não é muito bom, eu não tenho a cabeça muito boa, eu passei por ele e falei, e aí, beleza, tudo bem? Falei assim, como se estivesse falando com alguém, e o cara falou, esse cara é maluco, né? Mas na cabeça foi uma parada que, foi a reação que eu tive, né? Eu sei que não é um exemplo muito bom, mas e a gente acaba realmente conhecendo as pessoas, né, e não só no caso do Nerdcast, até mais, se você começa a conhecer os hábitos, tudo, passa essa coisa assim, bem próxima mesmo, né, então é isso, mas eu não, mas assim, em relação ao stalker, assim, como eu disse, nunca tive problema não. Ainda. Eduardo, espero que eu não tenha, né? A gente conhece bastante as tuas influências literárias, tá? Mas o que que tu tá lendo? Tem alguma coisa que tu tá lendo, assim, hoje, que é alguma coisa mais moderna, alguma coisa que tu ainda não tenha, por exemplo, citado? Por exemplo, tu lê Cornwell? Eu leio Cornwell, sim. Aliás, um dos melhores livros. Tá no meu top 10 lá, a trilogia do Arthur, né? Aí, Val. Do Selbach também. Selbach tá fazendo... Na verdade, no Selbach, acho que tá no top 3, né? Tá no top 3. Então, aí, leio Cornwell, assim, no momento, eu geralmente eu costumo misturar, assim, um livro de um romance com um livro, assim, não ficção, né? É geralmente que eu leio. Agora eu tô lendo o que eu tô lendo é um livro do Stephen King, chamado Desespero, porque enquanto eu escrevo meus livros, eu gosto de estar sempre lendo uma coisa de Stephen King, que eu acho uma influência muito legal. Eu adoro Stephen King, sou fã do cara, então gosto de estar lendo, gosto de estar em contato com uma boa literatura. O Stephen King me influenciou muito na forma de escrever, digo assim, até mesmo nas descrições, né, quando o personagem dele entra num bar, por exemplo, de estrada. Sim. Americano, e ele descreve super bem, então a forma como ele descreve, sou muito influenciado por ele, e eu considero uma boa influência, então eu sempre leio um Stephen King enquanto estou escrevendo um romance meu, tendo um momento, estou lendo esse livro, né, Desespero, e aí estou lendo em paralelo um chamado O Dia D, A Batalha pela Normandia, que eu também adoro história militar, e é um livro que fala sobre isso, né, fala sobre a invasão da Segunda Guerra Mundial e tudo, agora estou lendo esses dois, mas você perguntou assim, atualmente, ou você pergunta assim, em geral? No geral. Então, eu gosto de Cornwell, né? Então, o próprio Stephen King, né? Eu gosto bastante de Eu gosto muito de um autor chamado... Adoro, assim. Eu acho que o cara que eu sou mais fã é um autor chamado Ken Follett. Já ouviram falar desse cara? Sim, sim. Esse cara, sai um livro dele e eu compro. Tem até que comprar aquele que ainda não comprei, do Gigantes, né? Queda de Gigantes, né? Esse cara é sensacional. Inclusive, primeira vez que eu li Cornwell, né? Eu comecei a ler O Arqueiro. Sabe aquele livro? Sei. E na época eu não gostei. É um livro que eu até quero ler de novo. Até sei porque que eu não gostei. Porque eu vim de uma leitura de Ken Follett. E não que o Ken Follett seja melhor que o Cornwell, mas é uma leitura totalmente diferente. Os dois, eu tava vindo do Pilares da Terra, que também é um livro medieval, assim como Cornwell é medieval também. Mas Cornwell, ele puxa mais pelos personagens e pela psique dos personagens, enquanto Ken Follett é mais descritivo, né? Sim. Ele faz mais pesquisas e tudo. Então, esse cara também adoro, assim. acho que é por aí, cara, assim, mais ou menos. Sabe, Eduardo, eu consigo que... me lembrar agora, tem tanta coisa, né? Quando eu terminei de ler a Batalha do Apocalipse e engrenei direto no Filhos de Urim, do Tolkien, eu tive um pouquinho de dificuldade de voltar a engrenar na narrativa do Tolkien, que é um pouquinho mais descritiva de tudo o que acontece do ambiente, desde a folha que tá na árvore, de uma coisa mais dinâmica, que nem a Batalha do Apocalipse ou que nem o Cornwell. Mas isso acontece direto mesmo, acontece direto. Isso aí é uma coisa que o leitor, o cara que é um bom leitor, o cara que tem essa experiência com a leitura, ele tem mesmo que saber, como eu falo, sintonizar. É por isso, cara, que eu escrevo meus livros, eu tento colocar, eu tento sempre fazer, eu fiz isso no Batalha, no Filhos do Éden, é no Filhos do Éden, tem até, se eu falo um pouco disso na apresentação, no prefácio, tentar fazer uma espécie de tutorial de como o cara vai ler o livro, né? Eu tento fazer isso justamente pra poder ajustar a pessoa, né? Se tu for vendo meu blog, tem um tutorial dos dois livros, Filhos do Éden e da Batalha do Apocalipse. Da Batalha até fala, né? Como é que é o ritmo do livro, tal, etc. E tento fazer isso pra realmente a pessoa se preparar pra ler, entendeu? Porque você tem toda a razão. De repente você pode estar se fechando pra um bom livro, mas na verdade, né? Porque você não se sintonizou, né? Exatamente, só o momento. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Arqueiro. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês leram, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Na época que eu li, eu não gostei, entendeu? Então, mas eu acho que foi por isso. É um livro que eu quero dar uma segunda chance de novo, entendeu? Eu não achei o Arqueiro tão legal. Aí eu li só o primeiro e parei, porque eu não consegui ter aquela emoção que eu tive no Arthur. É, mas o Arthur eu acho que é imbatível em relação aos livros dele, né? Pelo que eu já li. Todo mundo fala também, né? É. Eduardo, tu falou, né, das influências da ficção científica e de outros elementos da cultura pop. E daí é difícil não falar do Lost, né? Também, assim, uh-huh. Quando tu fala, que é um marco da ficção científica também. E aí a gente, lendo, assim, a Batalha do Apocalipse, eu fiquei pensando, os flashbacks, essa estrutura de flashbacks, isso é um pouco de influência do Lost? Como é que surgiu isso, essa ideia de ter os flashbacks dentro do livro? Pra mim, assim, só faltou a musiquinha do flashback. Uh-huh. Então, o Lost foi uma influência maior no Filhos do Éden, né? Quando eu escrevi a Batalha do Apocalipse, eu nem tinha visto o Lost ainda. E, inclusive, quando eu acabei de escrever a Batalha do Apocalipse, eu acho que tava começando a série Lost, né? Eu acabei em 2005, acho que a série de 2004, né? Então tava entrando na segunda temporada. E eu nem via na época. Essa ideia da verdade, essa ideia, ela veio mais do Highlander, né? Do filme Highlander. É bem tipo Highlander, assim. Tipo, eu nem tinha contato com o Lost na época. E veio numa necessidade de contar uma história que eu sabia que eu ia ter primeira tentativa de escrever um livro com a Batalha do Apocalipse, né? A primeira versão, eu tava tentando fazer uma coisa cronológica, ou seja, começar no céu lá, começar e depois ter a rebelião do Ablon. Eu tava achando que a história tava ficando maçante e até insossa. Então eu preferi fazer o contrário, eu preferi seguir uma linha, como vocês leram, né? Sim. Seguir uma linha principal da história intercalando com flashbacks. Mas essa coisa do flashback, por causa da batalha, foi pura e simplesmente Highlander, né? Inclusive, que é o que tem bastante no primeiro filme, né? Nos outros eu nem lembro assim direito. Acho que parece que nem eu li, né? Eu vi e nem gostei deles. O primeiro que valeu, né? Todo mundo até faz a brincadeira, né? Diz que só o primeiro Highlander é bom. Só o primeiro. Disso, né? Já. Porque, claro. Porque só pode haver um. Tem essa piada, né? Nerd. Então e aí, não, mas é isso. Aí, no caso, Lost nem foi influenciando a batalha, não. Pra mim, eu achei que os flashbacks, eles deixaram a narrativa bem atual, assim, essa coisa da fragmentação do tempo. Isso é uma característica bem da literatura mais contemporânea mesmo. Eu achei bem interessante. Deu um ritmo diferente pro livro. O ritmo é diferente mesmo, né? Inclusive, eu até digo que uma coisa que você tem que fazer em relação aos flashbacks é quando você... Porque a batalha, ele, como eu disse, é totalmente diferente do Filhos do Éden. O Filhos do Éden é um livro feito pra você ler em uma semana. Era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer um thriller. Então eu falo, pega primeiro Filhos do Éden, pra quem, no caso de você, já ler a batalha, mas quem não conhece nada, pega primeiro Filhos do Éden que você vai ler muito rápido. É um livro que é difícil de abandonar, difícil de parar. Você lê rápido. Na batalha, eu até, inclusive, eu aconselho as pessoas a pararem, não para a leitura, mas dá um tempo, por exemplo, quando passa de um flashback para o outro, para poder se sintonizar. Então, por exemplo, um flashback, realmente, você tem lá um ritmo de urgência, é um exemplo, tem um ritmo de urgência muito grande durante a parte do livro que se passa, entre aspas, na atualidade, né, no caso da batalha. Sim. E aí, por exemplo, quando entra na parte de Roma, tem uma parada no ritmo, né, e o ritmo é outro totalmente. Então, cara, eu falo, acabou aquilo, a cada flashback, que parar, cada não sei o quê, dá uma parada, vai ler amanhã o livro, entendeu? Digere. Essa é mais ou menos a instrução que eu dou. Já o Filhos do Éden é totalmente diferente. Os flashbacks que tem são muito curtos, é bem rápido. É um livro que teve gente que leu em um dia, entendeu? E a ideia era essa mesmo, de fazer assim. Alguém alguma vez já descreveu dizendo que comprou uma edição da Batalha do Apocalipse e destrinchou pra colocar na ordem cronológica? Eu ouvi dizer isso no Nerdcast antigo, mas não sei, depois disso nunca mais tive. Só ouvi essa vez, né? Mas é uma experiência interessante, porque eu tava até falando novamente aí, né, com os outros amigos meus, eles falando essa comparação em relação ao Filhos do Éden, que tem essa parada que é bem mais dinâmica. Aí eu falo assim, na verdade, se você pegar a batalha e você tiver essa coisa de ler, tirando todos os flashbacks, ele meio que já é quase um Filhos do Éden, porque realmente o ritmo da batalha sem os flashbacks é um ritmo bastante frenético. São os flashbacks que dão aquela quebrada. Acho que não uma quebrada. Não chega, não tô dizendo quebrada ruim, assim, tipo, eu acho que foi da maneira que eu acho que tinha que ser, entendeu? Mas e dá uma parada, né? Então, se você pegar o Filhos do Éden, é como se fosse isso, como se fosse um direto, né? Como se fosse uma batalha com ritmo direto. Então, foi isso que eu fiz, mais ou menos. Os flashbacks são bem marcantes, né, Eduardo? Uma das minhas fases favoritas do livro, depois que o Ablon tem aquela luta com os outros seres etéreos, que ele fica desacordado, e daí que ele encontra, que ele conhece a Flor do Leste. Eu acho que toda aquela trajetória dele com a caravana, pra mim, é uma das partes mais vívidas da história. Eu não imagino a Batalha do Apocalipse sem os flashbacks, mas principalmente por causa que os flashbacks são muito marcantes. Pois é, e você vê como é que realmente o livro é essa coisa curiosa, porque ele afeta cada pessoa de maneira diferente. Cada pessoa tem uma parte. Tem muita gente que acha essa parte dar uma quebrada legal, entendeu? Mas era necessário, né? Você vai levar em conta que aquele livro eu queria fechar, queria ter uma história fechada, de não ter continuação. O livro em si, ele é uma saga. O livro, né? Um livro apenas. Então, toda essa lentidão, no bom sentido, né? Ela ajuda muito a definir os personagens, entendeu? Você não pode ler a Batalha do Apocalipse com pressa pra acabar. Você tem que ir apreciando cada momento, assim, né? Então, essa parte, como você bem falou, é justamente essa coisa. E eu tava até pensando nela outro dia, na Flor do Leste, pensando nisso, né? Como é uma personagem que não fala nada da história inteira, né? Porque ela é muda, mas ela vai transmitindo alguma coisa ali, né? Naquela coisa. Então, essa era a ideia, assim, desde o início. Então, é incrível como eu vejo isso, e quando as pessoas falam, eu fico feliz em ver como é que realmente cada um tem seu momento na história, né? Cada leitor vê de uma forma diferente e toca de forma diferente cada parte da história. Quando eu terminei de ler A Batalha do Apocalipse, o que eu queria muito ver depois eram as histórias das guerras primevas e das guerras etéreas. Na minha cabeça eu tinha certeza que o próximo livro ia ser relacionado a isso. Existe uma possibilidade da gente ver alguma coisa assim ainda no futuro? Assim, eu não quero falar muito pra não dar spoiler. Claro, não, sem spoiler. As próximas aventuras, mas eu acho assim, que em relação às batalhas primevas, né, eu não acho muito legal falar, porque ela é uma mitologia, é legal ela ser vista como uma mitologia até pelos anjos, levando em consideração que só os arcanjos lutaram, os anjos veem aquilo como algo mitológico, né? Então falar um pouco dela seria algo como você tentar explicar a força através dos midichlorians, entendeu? Ah, nem seria começa que... nesse assunto, por favor. Pois é, mas é isso, mas eu penso assim, eu acho que seria desmistificar muito aquela coisa que, quem são aqueles deuses antigos. Isso, o bacana é você, numa história como essa, até mistificar em vez de desmistificar. Você tá entendendo? Por isso que a minha decisão pelo meu próximo, meu novo romance, né, foi escrever uma coisa não colocando a galera lá em cima, não abrindo essas portas mais acima, mas vendo aqui abaixo, né, falando sobre anjos que são mais vulgares, mais falíveis, mais justamente pra mistificar. Esses anjos novos, eles vêm, eles não sabem de nada o que tá acontecendo, né? Então isso é legal, cara, isso é maneiro, entendeu? Era isso que eu queria fazer. Em relação às batalhas primeiras, isso, em relação às guerras etéreas, é que eu posso dizer pra vocês, eu não quero deixar nenhuma expectativa, né? Mas fiquem tranquilos, que o que eu posso dizer é que a história do Filhos do Éden é uma história que a ideia era começar como se fosse uma orquestra, né? Começar bem lentamente, tanto é que eu coloquei uma personagem, também não vou dar spoiler, que ela começa sem saber absolutamente nada e a história dela vai evoluindo, e a ideia é nos próximos livros, essa história, não dela, a história dos livros, crescerem e evoluírem no sentido de se tornar mais heróicas, né? Chegar num clímax. Exatamente, e num momento momento, no primeiro momento, né, que é o Herdeiro de Atlântida, é uma coisa bem vulgar mesmo. Mas, como eu disse, vulgar no bom sentido, mundana, né, é pra aproximar mais da nossa realidade. Mas fica tranquilo que você vai gostar das próximas edições aí. Espero. E de onde é que veio a ideia de os dias serem eras na Batalha do Apocalipse? Isso tu te baseou em alguma mitologia? Não é bem uma ideia minha, né? Assim, na verdade, foi uma coisa que eu meio que formatei pra encaixar nesse universo, mas existe essa ideia. É bem comum mitológica, né? Entre a diferença entre o tempo profano e o tempo sagrado. Então tem um pouco isso, né? Que isso aí tá desde os hinduístas até os próprios hebreus, os cristãos. Então tem essa coisa mesmo, né? O que eu fiz foi pura e simplesmente pegar todos esses temas que já existiam, né? E não acho que nada na Batalha do Apocalipse tenha sido necessariamente original. Acho que a originalidade tá em como você vai contar aquela história. Sempre assim. Então tudo que a gente... Todas as histórias aí, todas as... eu falo isso até inclusive no meu curso lá de estrutura literária. Quando eu falo sobre as fórmulas da Jornada do Herói, eu falo o seguinte: olha, isso aqui é uma fórmula, é como uma máquina. Quem vai operar é como se fosse... Tem um Photoshop. Beleza, instalou o Photoshop. Se você não souber operar esse programa de computador... Vai ficar uma porcaria. Quem vai fazer aquilo é você. Sim. Se o Photoshop fizesse milagre, todo mundo seria, né? Ou qualquer coisa assim. Ou aqueles programas de desenho. Tudo não é assim que funciona. Então é isso, mais ou menos, que eu falo, né? Então cada um faz a sua história. Então não, mais ou menos isso que eu pensei, entendeu? Tá, o pessoal sempre te sacaneia no Nerdcast por causa da Jornada do Herói, né? Uhum. E como é que tu te interessou, assim? Tu tropeçou no Campbell? Como é que foi? Foi uma coisa interessante, porque o ciclo se fechou quando eu... Como eu tô te falando, o primeiro contato que eu tive com uma grande obra foi aos 4 anos com Star Wars. Eu fiquei fascinado, absolutamente fascinado com aquilo. Pra minha geração foi um marco, eu acho que pra outras gerações também. E aquilo foi a primeira história, a primeira mitologia que me tocou, mais que fez eu entender a própria mitologia, mais do que a tradição cristã católica que eu conhecia do colégio, que eu estava na escola católica. Então, mas aí eu saquei a parada com Star Wars, assim. Foi Star Wars que me fez enxergar os símbolos todos, do herói, dos vilões, aquela coisa toda. Então foi mais ou menos isso, né? E aí, eu escrevendo a Batalha do Apocalipse, já mais ou menos no meio, eu vi uma entrevista do Campbell, né? Que é o famoso Poder do Mito lá, aquela entrevista que ele deu. E eu comecei a falar, cara, eu fiquei assim, tipo, eu fiquei hipnotizado com o que o cara falava, porque eu falei, pô, é tudo a ver com as coisas que eu tô escrevendo aqui, que... Sim. Eu acredito, que eu faço, que eu tudo, né? Na verdade, o que eu tava fazendo era reproduzindo, pura e simplesmente reproduzindo numa outra pele, mas aquelas etapas daquelas histórias que eu gostava, não só de Star Wars, como muitos outros filmes e livros que eu gostava que tinham essas etapas da jornada. Então, fui, me interessei, comecei a estudar ele, e aí logo eu descobri que, na verdade, o Star Wars tinha sido feito a partir do livro do Campbell, com o livro do Campbell, Herói de Mil Faces, o Lucas usou como manual de roteiro pra ele, né? Então, na verdade, pô, a parada que tinha meio que era um ciclo que se fechou ali quando eu conheci. Eu já tinha contato com a obra dele, mas indiretamente através da Star Wars. Sim. E eu fui na fonte, né? Comecei o que esse cara tem a dizer. Aí, poxa, comprei o Poder do Mito, DVDs, comecei a ver. Depois eu li os livros dele e aí comecei a me interessar bastante sobre essa coisa da Jornada do Herói, né? Foi a partir daí, com certeza. Quando eu li o Imaginários 3, eu achei muito legal o conto e tal, mas fiquei naquela coisa assim, tipo, tá, e aí? Começou e acabou? E aí? Quando eu peguei o Filhos do Éden, que deu... Opa! Aqui. Achei a conexão de tudo. Eu imagino que quem não tenha lido A Torre das Almas não vá perder nada no Filhos do Éden. A ideia era... Né? Isso, mas a ideia é essa. É uma introdução muito legal, né? Até pegando a história do Star Wars, né? Pra fazer essa conexão que eu falei, que você tá falando. Eu, como eu sempre fui fascinado por Star Wars, teve um hiato de tudo que era Star Wars na década de 90. Porque a década de 80 acabou, né? A final da década de 80 acabou. Tem uma hora que já não se vendia mais sobre Star Wars, não se tinha produção, teve realmente um hiato. Hoje em dia tem, cara, hoje em dia tem 1 milhão de produtos, mas realmente existiu isso, vamos dizer assim, entre 88, o último filme é de 84, né? Entre 88 e 96, que quando o filme foi relançado, tinha um hiato. Então, eu e meu irmão, quando era fascinado por isso, a gente procurava nos sebos, de repente, um livro, uma história de Star Wars, um crossover, um universo expandido. A gente gostava de procurar, de ir atrás dessas coisas. Então, por isso que eu tento fazer. Como você bem falou, o cara que leu Filhos do Éden vai ter tudo ali, mas eu gosto dessa coisa de dar investigação literária, uma coisa que eu gostava e tento fazer. Então você bem falou do Imaginários, as conexões estão aí, do Imaginários, na edição especial da Batalha do Apocalipse tem um capítulo extra que também tem uma conexão. Adão com os Filhos do Éden, né? É tudo isso, inclusive, tá online. O Imaginários não, eu não posso colocar online porque é a parada da editora lá. Então, mas assim, esse capítulo que tem na edição especial tá no meu blog, né? Tem um, no site do Filhos do Éden, tem um texto que é uma espécie de um interlúdio e tal. Então, tem essas coisas que pra galera ir pescando, que eu gostava de fazer, de que eu faço e gostava de ver na minha experiência, né? E foi isso bem que você falou, é um easter egg pra o cara que gosta de investigar e tal, é um carinho especial com essa galera que não são nem os leitores, são os fãs, né? Porque tem o leitor, que é o cara que lê descompromissadamente, e tem o fã, que é tipo o nerd que vai lá, como eu sou fã de Star Trek, Star Wars, de, sei lá, de Matrix, eu vou lá e quer saber mais, quer procurar mais. Então você bem falou aí, tem até uma parte no Filhos do Éden especial, mas você fica tranquilo sem dar spoiler, que a Kyra chega num posto de gasolina, onde tem uma lanchonete, ela olha pra um lixão e fala, eu acho que eu já conheço esse lugar, isso de algum lugar. E ela, na verdade, era ela que, vendo aquele lixão que tem no Imaginários, né? No caso do Torre das Almas. Sim. É claro que isso não vai fazer sentido nenhum e nem estraga a história, tá entendendo? Mas pra cara que leu, fica, poxa, maluco. Que legal. Que legal, tem aqui, entendeu? É um carinho que você tem, prova que o cara tá conectado com a história toda, né? Que é coisa, inclusive, falando em Lost, coisa, inclusive, que deixou a gente revoltado que não aconteceu, né? No caso do Lost. E isso é legal pro cara que é o leitor mesmo. Sim, eu tento fazer isso sempre que eu posso, é. Prova também que tu conhece bem o teu público, tu sabe que a gente fica maluco com esse tipo de coisa, né? Porque o público, vocês são basicamente a mesma coisa que eu, assim, né? As minhas preferências. Então, talvez as minhas histórias façam sucesso por isso, porque, na verdade, que eu escrevo, é o que eu gosto, que eu gostaria de ler. E o que eu gostaria de ler é o mesmo que muitos, vocês, todos, né? E muitos caras parecem, muitos nerds também, né? Então, muitas pessoas, hoje eu não falo nem nerd, porque eu já tenho leitor agora que, pô, várias faixas etárias e vários, né, níveis sociais e tudo. Então, mas... Catálogo da Avon. Pois é, o catálogo da Avon é um exemplo disso, que é totalmente doido, né? Mas que foi pro catálogo da Avon. E tem gente comprando já pelo catálogo da Avon. Então é bacana isso. O livro até ficou... Já viu o livro do catálogo da Avon? Já viu? Não, como é que é? Vocês já viram? Ele já estava sendo vendido já há algum tempo no Walmart, no Carrefour, que é uma versão econômica. É uma versão com capa... A capa é brilhante, porque a capa fosca é mais cara. Então a capa, ela é brilhante. E o papel é um papel com uma gramatura bastante fina. Tipo papel... Não chega a ser papel de bíblia, mas sabe aquele papel com uma gramatura fina, claro, e branco? E aí fica até bonitinho o livro, porque ele até fica mais fininho, sabe? Assusta menos o leitor. Quando eu peguei o livro, eu falei, pô, cortaram um monte de coisa aqui, né? Não vou ver. Aí eu olhei o livro todo desesperado, mas tá tudo lá, assim, versão integral, só que ele realmente é mais fino. E é bonitinho o livro. Já que a gente tava falando, né, do Star Wars e tal, aí eu tenho uma pergunta pra ti. Quando tu tiver que escolher, né, ou se tu tiver que escolher, tu preferiria que a Batalha do Apocalipse virasse um filme ou virasse uma série? Primeiro, assim, eu quero dizer que eu acho super legal, assim, que isso é uma coisa que eu sempre achei bastante distante de mim, esse negócio de, pô, como é que eu, na verdade, nunca imaginar que o meu livro seria publicado, depois eu nunca iria imaginar que o livro seria vendido, depois eu nunca iria imaginar que o livro fosse, que tivesse em destaque nas livrarias, né? E uma coisa cada vez, assim, né? E hoje em dia eu não imagino, assim, quer dizer, eu gostaria muito que fosse, mas ainda é distante essa coisa de ser filme e tal, mas o que eu acho bacana é que, eu sempre falo isso quando a galera me pergunta, eu acho bacana que esse carinho aí dos leitores acaba, essa força tudo, acaba até me convencendo, assim, por vocês acreditarem, eu acabo acreditando também, né? Então hoje em dia eu até acredito que um dia realmente possa acontecer isso, né? Eu acho que a batalha, assim, se fosse um mundo perfeito, né, vamos dizer assim, né, se eu pudesse escolher, eu acho que a batalha teria mais cara de uma trilogia, como o Senhor dos Anéis, assim, né? Porque a produção, né, essa coisa, assim, é por mais que as séries hoje podem fazer, não é questão de produzir ou não, é uma questão, quando você trata de um épico e tal, a filmagem pra TV é uma filmagem com mais fechada. E é pro cinema, ela tem ângulos mais abertos, né? Sim. TV filma mais em close e tal, em plano americano e tudo. Ele ia dar então, mais. O cinema ia dar mais a ideia da grandiosidade, né? Das batalhas. Isso, na tela grande, por exemplo, aquela batalha do final, né, é uma coisa que tinha que ser na tela grande mesmo, tinha que ser uma coisa que seria muito, assim, não é que tinha que ser, mas, poxa, ia perder muito se fosse na telinha, mas, e aí já acho que Filhos do Éden seria muito legal se fosse uma, aí o Filhos do Éden sim, eu acho que seria uma série, porque é bem tipo coisa de série mesmo, primeira temporada que fecha e tal, e aí vai em diante, então acho que se fosse o mundo perfeito seria Filhos do Éden uma série, né, um seriado, e a batalha, três filmes, também não dá pra colocar em um, senão realmente provavelmente atropelaria, né? Sim. Uma coisa com a outra, né? Mas é, colocando em três dá pra fazer tranquilamente, dá pra fazer, sabe? Então acho que bem legal. E te digo que o seu Bach já tem uma tendência antecipada a gostar mais do 2, então ele diria que o melhor filme da tua trilogia seria o filme 2. Independente, nem viu ainda. Assim, tem um, o pessoal falando... Eu também tenho tendência a gostar do 2 também, concordo. Olha com aí, ele. Ó. Inclusive, Império Contra-Ataca é o melhor filme pra mim, né, da coisa e tudo. E geralmente o segundo filme, né, ele tem a tendência de ser um filme mais sombrio, já perceberam isso? Já, né? Já. É sempre assim, né, o primeiro filme de qualquer trilogia, aquela coisa que o cara, ele tem que fazer uma coisa até meio fechada, tudo. É, o Star Wars é um bom exemplo, mas você vê isso em tudo que é lugar, né? Pô, tá fechado ali porque você não sabe se vai dar certo. No 2, o cara, bom, já deu certo, então eu posso fazer o 2 e o 3, sabe? Então, eu já vou, tô solto aí, né? E geralmente é assim, né, cara? E por acaso, é o que tá acontecendo até agora, no caso dos Anjos da Morte, né? Que já é, depois do Herdeiro de Atlântida, né? Que foi uma coisa assim que foi bem didática, tudo e tal. E fiquem tranquilos, não vou falar nada, mas O Anjo da Morte é um livro bem mais sombrio, né? Bem mais até profundo, justamente talvez por ser o segundo, né? Até inconscientemente a gente fica pensando nisso, né? As mas eu concordo, né? Com. Aham, uhum, é, isso aí. É, e no 2 também, normalmente é onde tem a maior parte dos conflitos, e só no 3 que vai ter a resolução, então acho que isso contribui, né? Isso mesmo, ser... Com certeza. O teu livro, assim, na tiragem independente, já pode considerar que foi um sucesso, né? Quase 5 mil livros vendidos de uma maneira independente. Mas, assim, quando tu assinou com a editora, tu tinha ideia de que ele ia sair com uma tiragem de Bernard Cornwell, assim? Ou isso foi além dos teus sonhos mais... É, quando eu assinei, eu já sabia que ia sair, né? Com essa tiragem. Mas, assim, tava... Pra mim, tanto fazia, porque eu já tinha, sei lá, colocado meu capital inicial ali, né? Da edição independente. Depois, sei lá, se não desse muito certo, no caso da Record, né, é uma coisa que, pronto, os caras que iam fazer os livros, né, assim, mas eu fiquei muito feliz, assim, na verdade foi uma conjunção de fatores que aconteceu, porque o que aconteceu, na verdade, foi a Veros, que é minha editora, você sabe que ela é um selo da Record, sim, né, sim. Vocês sabem disso. Então, o meu livro foi meio que o primeiro livro da Veros, antes a Veros era uma editora, sozinha, só ela, sim, né, e a Veros foi comprada pela Record, então, meu livro foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro livro a ser lançado pela Veros. Então, já veio com uma carga, assim, tipo, os caras da Record queriam agradar o pessoal da Veros, tá entendendo? Tipo, sim. Que acabamos de comprar e foi um bom negócio e tal, a dona da Veros virou funcionária da Record, né? Então, pra agradar os novos e tal, o pessoal novo, eles deram mó gás e tudo. E aí, cara, assim, tipo, aí foi essa tiragem, assim, a gente tinha, assim, um certo receio de que o livro não vendesse bem, porque a gente não sabia, porque o livro já tinha vendido 5 mil, então será que tinha mais gente pra comprar o livro, né? Sim. E no fundo acabou que não, né? Acabou que sim, né? Tipo, que tinha outras pessoas que não conheciam, né? Um novo público que não era alcançado através da internet, né? Era um público que, totalmente offline e tudo, né? Sim. E acabou acontecendo isso, mas assim, eu acho que tudo que tá acontecendo, né? Não só da edição da Veros, 10 mil, mas até hoje em dia, pra mim, assim, é realmente um pouco, muito, muito legal, mas assim, é surreal, assim, se tu pensar bem, porque eu tô dizendo, eu sempre falo, e continuo sendo cara igual a vocês, tanto é que eu tô falando com vocês numa boa, assim, de igual pra igual, e vocês entendem as coisas que eu falo, então eu sou um nerd como qualquer outro, sempre falei e sempre vou falar isso, então minha vida é absolutamente normal, assim, né, tipo, eu faço as coisas normalmente e tal, não sou nenhum popstar nem nada, e às vezes assim, e é doido mesmo chegar num lugar assim, por exemplo, e sei lá, pra dar uma palestra, tem um monte de gente que vai lá pra te escutar e tal, assim, doido que eu tô falando no bom sentido, é sim, muito legal, assim, né, muito compensador, mas a gente não para assim pra pensar, assim, racionalizar isso, você apenas é você mesmo, entendeu? Sim. Então, tem umas horas que eu fico pensando assim, né, pô, isso realmente é coisa muito louca, assim, né, mas sei lá, cara, eu tô bastante feliz, assim, pô, tô viajando pra caramba, assim, fico exausto nas viagens, mas, pô, eu em nenhum momento acho isso ruim, eu acho isso muito bom, assim, sabe, eu acho, sim, muito legal, sempre que eu tive agora em São Paulo, Campinas, pô, vou pra Belo Horizonte, depois vou pra ir pro Sul, então, poxa, eu acho ótimo isso, sabe? Sabe que eu estudo na PUC PUC daqui de Porto Alegre, né? E a PUC tem uma biblioteca gigantesca. Aí esses dias eu cheguei cedo e fui estudar fui ler na biblioteca. E daí eu levei, eu tava lendo a Batalha do Apocalipse. E assim, tu chega, tu tem que cadastrar. E depois quando tu sai, tu descadastra, porque não é um livro do acervo, né, da biblioteca. Aí quando eu fui dar baixa no livro, o cara que tava atendendo no balcão disse: ah, esse aqui é teu e tal, que legal. Porque tem, sabe que tem aqui na PUC, tem dois exemplares, mas eu tô louco pra ler e eu não consigo, porque tá sempre emprestado e eu reservo e não consigo. E daí eu fiquei pensando, pô, eu fiquei super emocionada com aquilo, assim, eu achei legal, sabe, de tu ver que o alcance do livro, o livro não é nem meu, né, mas eu achei legal, assim, de ver que o alcance, pô, chegou na biblioteca, numa baita biblioteca de uma universidade super conceituada. E daí eu fiquei pensando, como foi pra ti, primeira vez que tu viu a Batalha do Apocalipse ali em exposição numa grande livraria, assim, como é que bateu pra ti? Acho que é um sonho pra qualquer escritor, sem dúvida, assim, né? Fiquei muito feliz, muito emocionado, né? Mas, assim, eu tento, assim, tipo, tento manter, né? Eu tenho uma filosofia, não filosofia, mas uma maneira de atuar até, vamos dizer assim, até um pouco zen nesse sentido, né? Eu tento não extrapolar muito nas emoções, né? Eu fico emocionado e tal, mas eu tento manter, assim, o meu coração no nível estável, né? Tipo, o coração que eu digo, a minha emoção no nível estável. Sim. Porque, assim, também, por exemplo, se um dia, sei lá, eu lançar um livro que não fizer sucesso, por exemplo, que não vender legal e tal, aquilo também não, eu não posso deixar aquilo me abalar tanto, tá entendendo? Sim. Eu tenho que continuar escrevendo. Então, eu mantendo, assim, a minha, sei lá, meu coração num ritmo constante e tal, claro, curtindo, né, e as coisas não tão boas, tentando melhorar e tal, eu mantenho aquilo, né, então, assim, não sou aquele cara de dar pulo, assim, eu fico na minha, fico tranquilo, sei lá, falo com a pessoa, geralmente eu entro, quando tá na exposição, geralmente eu entro na loja, falo com o gerente, agradeço a exposição e tal, sim, agradeço a poxa que eles estão colocando, mas não tem dúvida, assim, que é uma emoção, você tá, quando você vê o teu livro, por exemplo, numa lista de mais vendidos, é legal, não por você também só, mas assim, porque isso acaba repercutindo e acaba até ajudando outras pessoas, acaba até ajudando a própria literatura de fantasia, a literatura nacional de entretenimento, então tem uma missão que é até maior do que eu por eu mesmo, entendeu? Sim. Mas eu, é claro que além disso eu também fico muito feliz, assim, emocionado, não tem dúvida disso. Pô, eu lembro, né, Val, quando a gente entrou ali, a gente já tinha edição da Nerd Books, que a gente entrou ali numa livraria que a gente viu bem grande, numa roda, na primeira roda da livraria, uma pilha grande da Batalha do Apocalipse. A gente ficou assim, poxa vida, olha aqui. Mas a gente tem o nosso da Nerd Books. Isso é muito legal. Inclusive, até a gente cogitou em fazer uma edição do Filhos do Éden pra lançar na Nerd Store, né? Mas no final a gente acabou que não fez isso, até não respeito, mas até pensando, a palavra não é bem respeito, assim, pensando na galera, porque seria mais caro, entendeu? Sim. Então a gente falou, ah, não, vamos direto pela Veros, pela Record, a gente vende através do link da Saraiva e tal, tenta dar o desconto que a gente puder, mas seria ruim pro leitor se lançar uma edição pro Filhos do Éden na Nerd Store, dentro desses, né, sabendo que ia lançar depois na Veros, entendeu? Então, mas isso que você falou ficou tão marcado pra mim que a gente chegou até a cogitar isso, né? Então, fazer uma coisa com um carinho especial pra essa galera, né? Então tem isso mesmo, né? E tem coisa assim que acontece que a gente fica super emocionado, né? É uma coisa que me emociona muito mais do que ver, por exemplo, o livro em exposição e tal, e eu vou te falar uma coisa que não é só comigo, então não tô sendo de forma alguma prepotente nesse sentido, uma coisa que todos os autores, muitos autores já passaram, mas pra um autor é muito legal quando você vê uma pessoa chegar pra você e falar, olha, teu livro foi o primeiro livro que eu li na vida, assim, não, claro, o cara sabe ler, mas chega um livro romance, né? Às vezes o cara lê o livro técnico, ou lê um pedaço de um livro e não gostou e tal, e fala, ah, se o teu livro foi o primeiro livro que eu li na vida, isso não tô falando nem de mim, mas eu digo, isso aconteceu com outros autores que eu conheço, e pra qualquer autor isso é uma coisa, realmente é uma coisa que não tem preço, assim, é um presente fabuloso, então isso emociona mesmo, assim, eu quando não tinha experiência e tal, né, eu até escutava às vezes alguns artistas, né, falando sobre isso e pensava, pô, os caras estão sendo até demagogos e tal, estão falando pra parecer legal, mas não é, cara, assim, quando você tá nessa posição, você vê que é impossível você, acho que o cara mais cruel do mundo, é impossível ele ser indiferente frente a essas manifestações, né, da galera, entendeu? Do público dele. E realmente é, cara, tá falando sem menor hipocrisia, isso acontece mesmo, você fica emocionado. Então, é, esse tipo de coisa, como eu disse, é até mais importante pra, do que ver o livro assim, exposição. O livro exposição é legal porque acaba, como eu tô dizendo, levando o livro ao leitor, mas a reação do leitor é parada realmente mais importante disso tudo. Pra mim, pelo menos. Val, pra gente terminar aqui o podcast, vamos aproveitar que o Dudu tá aqui, vamos lançar uma promoção do Filhos do Éden? Vamos. Então tá, olha só. A ideia é a seguinte, quem quiser saber as regras para ganhar cada edição que a gente vai sortear, vai estar no post desse programa. Dá uma lidinha lá, vão estar todas as formas de participar. Um dos prêmios vai ser um kit Eduardo Spor. Um kit Spor Verso. Vai ter um Filhos do Éden, um A Batalha do Apocalipse e um Imaginários 3. Dudu, a gente pode levar tudo lá na feira para te autografar? Com certeza, com certeza. O segundo e o terceiro prêmio vão ser edições autografadas pelo Eduardo. Então, tem três formas de ganhar. A primeira vai ter um link para os seguidores do Twitter, do Facebook, Google Friends ou newsletter se cadastrarem. A terceira forma vai ser só para quem escutar esse podcast. Vai mandar um e-mail para podcast@blogdoselbach.com.br e automaticamente já está concorrendo essa edição autografada. E a terceira, um kit completinho do Spor Verso, tudo autografado pelo Dudu, que a gente vai levar lá na Feira do Livro para ele. Eduardo, a gente só quer te agradecer muito a tua presença aqui no programa. Eu que fico feliz assim, com o convite, até, assim, infelizmente eu não posso atender a todos, né, porque vocês sabem que a minha agenda é um pouco corrida, mas eu tenho o maior prazer em falar com a galera e sempre vou ter, assim, ainda mais podcast, que eu sou uma cria da podosfera, então, né, sempre que precisarem de mim, eu tô por aí, assim, né, não... Então, galera, espero que tenham gostado do programa aí, do papo que a gente teve, tudo. Eduardo, deixa a agenda pra quem quiser levar as suas edições pra te autografar. Então, galera, eu vou estar em vários lugares do Brasil, né? É, de norte a sul. Então, quem quiser aparecer assim, é prazer, assim, conversar com vocês pessoalmente. Levem, sei lá, as suas perguntas, seus comentários, tudo, pra gente bater um papo. E se vocês puderem colocar o link aí, né? Porque se eu for falar aqui em todos os lugares, vai demorar um pouco. Se você puder colocar o link do meu blog, e aí a galera vai lá, consulta e não demore pra consultar, porque pode ser que amanhã eu esteja na tua cidade, porque esse mês aí eu vou estar correndo no Brasil. Então, o Eduardo autografa o livro de todo mundo. Na feira, ainda tinha uma fila grande, o pessoal tava começando a apagar as luzes, e eu lembro do Eduardo dizer assim, ó, eu só vou embora daqui quando eu autografar o último. Isso é importante falar, e é importante vocês ficarem lá, assim, se acontecer alguma coisa, porque de repente pode vir um organizador maluco e falar, tá fechada a fila e tal. Vocês fiquem lá mesmo, que isso aí comigo é sempre, se os caras fecharem a porta, a gente autografa na calçada mesmo, não tem problema. Pra quem se interessou e ainda não leu, leia. Se você ainda não tem o livro, participa da promoção, pode ser que você ganhe. E também, quem quiser saber mais, pode ouvir os Nerdcasts que o Eduardo Spor fala sobre a Batalha do Apocalipse, o Filhos do Éden, que são o Nerdcast 80 e o Nerdcast 276.